aqui pra ver. Acho que é esse aqui. Aqui, ó. É, não é assim que você tá fazendo, não? É assim, né? Dá pra sair até mais, 3, 4, quanto quiser, né? Mais ou menos, tipo, se eu tocar aqui botando pra gravar, ele vai sair MIDI, tá ligado? Se eu botar, por exemplo, pra gravar essa parte. Eu vou aqui em flautas. Se eu quiser, eu adicionei ele aqui em pá de chato. Aí, se eu gostei desse cimbalzinho, né? Thank you. Vai chegar aí ainda, parceiro, calma. Que boa, velho. Peraí, pô. Caralho, qual foi, velho? É nóis, é? Subiu, velho? Peraí que eu tô procurando um bagulho aqui. Você ouviu, velho? Porra.